não há promessas, não. É só um novo lugar. Viver é bom nas curvas da estrada. Hotel, por mar, por terra, ou via Embratel. Ela é um satélite e só quer me amar. Mas não há promessas, não. Não há promessas, é só um novo lugar. Estrada.